sofrer. Conjura de estrela, é show pra você. Música nova. Hoje eu parei em um bar pra beber discretamente um drink qualquer. E de repente me veio na mente a lembrança daquela mulher. A gente namorou, se beijou, já faz algum tempo. Se existe o amor, você duvidou naquele momento. O amor é assim, o amor é assim. A gente não espera. Quando dou por mim, pensamento tá longe, pensando nela. O amor é assim, o amor é assim. A gente não espera. Quando dou por mim, pensamento está longe, pensando nela. Vem sofrer, conjura de estrela, é show pra você. O compositor Tirará. Portal do Arrocha. Hoje eu parei em um bar pra beber discretamente um drink qualquer. E de repente me veio na mente a lembrança daquela mulher. A gente namorou, se beijou, já faz algum tempo. Se existe o amor, você duvidou naquele momento. O amor é assim, o amor é assim. A gente não espera. Quando dou por mim, meu pensamento está longe, pensando nela. O amor é assim, o amor é assim. A gente não espera. Quando dou por mim, pensamento está longe.